a violência. Se o seu coraçãozinho tá batendo muito forte, vai contagiar o vizinho. É um novo aquecimento e vai descer bem gostosinho. É um novo aquecimento e vai descer bem gostosinho. Quem gostou, fora o chão, vai. Quem gostou, sim, ela bate o bumbum. Bate o bumbum, bate o bumbum, bumbum, bumbum do Brasil. Quem gostou, sim, ui. Quem gostou, sim, ela bate o bumbum. Bate o bumbum, bate o bumbum, bumbum, bumbum do Brasil. Quem gostou, sim, ui. Quem gostou, sim, ela bate o bumbum. Bate o bumbum, vai, vai, bem. Se para ser meu, vai! Só na maldade! Alô, da Viena! Alô, Mulherico! Suca suingue! Só na maldade, hein? Vem comigo, vem! Ô, pra que tanta violência? Se o seu coraçãozinho tá batendo muito forte, vai contagiar o vizinho. E eu no aquecimento e vai descer bem gostosinho. Um novo aquecimento e vai descer. Bem gostosinho, vai no chão, vai. Gostosinho, vai lá, bate o bumbum. Bate o bumbum, bate o bumbum, bate o bumbum. Bem gostosinho, uiu. Bem gostosinho, vai lá, bate o bumbum. Joga baixo, joga baixo. E bem gostosinho, vai no chão, bem, vai. Bate o bumbum, pezinho. Bate o bumbum, a letra é assim, ó. Há que tanta violência. Se o seu coraçãozinho tá batendo muito forte, vem contar de um vizinho. E o novo aquecimento vai descer bem gostosinho. Fica atrás do paredão, negona. Vai no chão, vai. E bem gostosinho, uiu. Bem gostosinho, ela bate o bumbum. Bate o bumbum, bumbum, bumbum, casinho. Bem gostosinho, uiu. Bem gostosinho, ela bate o bumbum. Alô, Rafael, vida não vai. E bem gostosinho, uiu. Bem gostosinho, ela bate o bumbum. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bem gostosinho, uiu. Bem gostosinho, bate o bumbum. Bate o bumbum. Neto Gaspazinho, Neto Gaspazinho. Vá, vá, vá, vá, vá, vá. Alô, Ricardo e Rogério Sames. O Chaves vai estourar de procedor e região, vai. Empurra, empurra. Só na maldade, negão. Bem gostosinho.